4, solo 35, libera direito, solo 21, 9. Libera direito, solo 21, 9, tá? 31, 44. Quando vem? Torre Salvador, boa tarde, saneamento 315, estabilizar localizador. 6315, o vento 110 com 10 nós, altímetro padrão, pista para liberada, autorizado pouso, aula 0. Livre, pouso no 0, pista padrão 63, boa noite. Alfa, vai manter isso da Juliette, 3144. 3144, está excelente, com o seu gate ocupado. Para puxar em estacionamento, passarelo 2262. Prossiga para o sol. Pronto para o pushback e acionamento. Passarelo 2262, copiou a autorização? Já copiou. Quer que você tenha autorização? Negativo, 2262, autorizado, pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi 2262. Solo, tá 3144. 3144, ok. Só confirma, então eu passo que mudou pro 510 aí. Assim? Mudou a posição pro 10, 510 ou tá 3144? Negativo, mantenha aguardando sua posição 09. Aguarda, acabou de mudar agora. Pra 10. Alfa Juliette até 10 autorizado, ok? Alfa Juliette para 10, tá 3144, obrigado. Passarelo 2262, tem 42 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alterna Salvador. Vai que você vem a parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8, pessoal 95, altímetro 1003. Dará passagem ao Airbus da CAN, ingressando no pátio de Juliette, após prosseguir táxi, ok? Ok, bem, passagem à aeronave Airbus. Vai prosseguir pátio 3, pátio principal em Índia, ponto de espera 895-2262. Obrigado, bom trabalho, bom final de semana, bom domingo. Solo 44, na escuta? Na escuta. Bora passagem ao ATR, a sua esquerda está quitando até o ponto de espera, após o ingresso de Juliette, 10, ok? Da passagem ao ATR, da passarela, após ingresso Juliette para o 10, tá 3144. 2262, prossegue o táxi via parte 1 no Índio, ponto de coração, 1-8, pessoal 95, altímetro 1013, bom voo. 1013, pátio 1 e Índia, 295, grato 2262. Solo, boa tarde, o Xanamé 395, livro. O Xanamé 315, boa tarde, Alfa Juliette até o gate 04, autorizado. Alfa Juliette, gate 0463, autorizado. 130 com 10, 2262. 130 com 10, a linha cola, 2262. Estabilizado, Yariad. 255, cheque 3, autorizado pouso, 130 com 10. Passou, travou, checou, livre pouso, 955. 2262, decolou os 42, controle 1935. 1935, ponto 62, 2010. Os 4, 5, chama o solo 219. 219, 255. Salvador, boa tarde, eu vou 964, 9S, afinal. Alô, Salvador, boa tarde, eu vou no 1255, levou no 6 curso. Do pouso, 120 graus, 109. Eu vou no 9S, vou 964.

no Índia, ponto de espera do Índia, 1-1-9, pessoal, 5-8-metro, 1013, dará passagem a um Boeing que ingressa no pátio via Juliette, após prossegue o táxi, ok? Sim, eu sou de pátio, Índia, pessoal, da 9 horas, vem passagem ao Boeing, da 4-0-9-9-4-4, com gente, se não fosse preocupado. Taxa no 5063, posicionou somente, confirme, 103-0304, Salvador. Afirmo, é 73 a Boeing, também é 0304, de 1 a 2. Muito bem, 073, bom voo, pode esperar para 189. Pronto. Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Romeo November Fox, no LS da 10. Romeo November Fox, continua a aproximação, lá de pista livre. Após o pouso, qual será o estacionamento? Ah, não, é pra geral, senhor. Ok, sim, senhor. Sai, Salvador, confirme? Negativo. Volo 964 no solo aos 49. Libera a direita e tira o solo 219. A girivando. Direita 219, agilizado, 964. Solo voo 964, quebrado. 964, Alfa, é potente da Juliette. Alfa da Juliette, nada. Gente da 17, contém Machado na ordem. Senhor, se não trabalho, igual a gente. 964, Alfa Juliette, até o 07, autorizado. Alfa Juliette, até o 07, autorizado, 964. 9077, copia. Lula November, tráfego avistado, pista 17, livre pouso, 130 com 7 nós. Entra, Lula November. Fez o Lula 90 a primeira aerovia, após por base, conforme a outra previsão com o voo. Transponder 5412, controle 1-19, decimal 8. Lula November 77, está autorizado São Paulo, direto 360. Vai falar para essa terra, sua direita, da Elway, da Ponte, do Rafael Rubéz, com base, com o microfone de voo. Transforma 5-4-2, o controle 119-8, voo 9077. 9077, estou corrigindo o controle 1-9, decimal 3-5, ok? 19-5, o controle de voo 9077. 9077, cotejamento correto, reposta pronto para o feedback e acionamento. Reposta 9077. Ok, segundo o infraero, o senhor vai ter que prosseguir ou para o pátio 4 ou 5, qual que vai preferir? Ok, pátio 4 então, chame o solo agora 1219 para cruzar o pátio 1. Fox, boa tarde, TV Alfa, Juliette, após contornar a parte principal, Lima, Mike e Quebec. Na Quebec vai chamar a torre 118, decimal 95, ok? Azul 5063, livre de decolar, vento 120 graus, 109. Livre de passageiros? Salvador em 1-9-35, bom voo. 1935, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Ok, então o senhor tem que conseguir via pista após a Quebec, depois foi de Sonatom. Então na Quebec vai chamar Tom 118 anos. Táxi via pista, sua direita, prossiga até o pátio 4, reposto ligando. A pôr de viatura e o combustível foi presenciado. Okay? Salvador, boa tarde, Azul Patrão 96, final 7.000 e 10. Patrão 96, autorizado pouso 100 graus com 10 horas. Autorizado pouso, Azul 4196. Confirmando, hoje não tem obra não, né? Não entendi. Hoje não tem obra. Não, negativo. Isso tem tudo, isso é céu. Chama o solo 219. Alfa GDS, que vem de 03 azul 4. agora somos na final da 16. Gama lá, final 17. Confirme. Voo 9077, ponte de equipamento, posição 011. Gente, aguardará o parqueamento do Embraer no gate 03. Aguarde instruções, mantenha a posição. Aguardando o voo 9077. Check-in. Autorizado pouso 1-0, vento uma centena com 2 S. Uma centena com 2, Oceania 6320. Com 10, ok, 10 S. Uma centena com 10 S, Oceania, obrigado. Pelo Quebec Serra. Ok, terceira final do ano 7, aguarde autorização de pouso pelo Quebec Serra. 7. Quebec Serra, livre pouso 130 com 8. Quebec Serra, livre pouso, Quebec Serra. Chegou 6320, no solo 07, veste no solo 219. 219, vale o braço. 219. Vestibular falando de Itapuã, com o meu Oscar Bravo. Aproximação direta para o pátio 5. Agiliza aí Monombros. Não interfira aí com a final da 17, okay? Agiliza Monombros que tem um tráfego aí a aproximadamente 5 milhas para interceptar a final do Alozel. Bravo. Reposte na curva final para pouso, pátio 5. Agora final do pátio 5, bravo. Alfa, ciente do tráfego, condições de manter a velocidade até próximo do pouso? Afirmativo. Ok. Então reposte na final normal da 17 com o trem baixado travado. Alfa na final 17, Mike, olha lá. 315, com autorização Guarulhos, ponto da informação ali. Gente, aguarda o meu copo. Mais de um minuto por gentileza para a copa, ok? Foda. Mike Charlie Alpha, pista 1-7, livre pouso, 120 com 8 nós. Alô, Mike Charlie Alpha? Isso, livre pouso 1-7. Afirmativo, eu vou usando o 7, mais que olhar, você entra em machucado. 2.9077.77. Além da cola sem parada? Afirmo. Aliado de cola sem parada, vento 120 com 8. Passa uma companhia e 2 milhas externas. Aliado de cola sem parada, agora 9077. Alonso Cabravo, considero o solo aos 13, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, eu vou 208. 208, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação, fórum 737 da companhia, iniciando a decolagem imediata. O artista livre. Aguardando. Mike Charlie Alpha no sol 04, ao estacionar, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. quantos passageiros tripulam, né? Quantas pessoas na tripulação? 20. É 315, copia. 315, Gol 9077, decolado Zulu 5, chama o controle em 1935, boa tarde. 935, uma boa, gol no 9077. É 315, gente, a ponta pronta. Número 85, está avistado, continua a aproximação, número 2, é o número 1 agora, tráfego da companhia toca no solo, guarda pista livre. Solo 07, livrar à direita, solo 219. Direita 219, solo 209. Volo 85, vento 130 graus, 089, altímetro 1013, cheque trem livre pouso, na novela. Baixou, checou, depois, volo 85. 5 no solo 20, libera a direita, solo 219. 356, decolado 11-2-6, chegou o controle 1935. 1935, Torre Salvador, boa tarde, voa na hora 64. Boa tarde, cheque 3. Baixado, travado. Livre pouso, 120 com 8. Livre pouso, 1-0, voa na hora 64. Na roça, com o link, Mike. Muito boa tarde, o chamado 6326. 6326, número 2, continua a transformação, agora de ficha livre. Na sua escuta, senhor, 6326. Quatro no solo 29, chama o solo 219. 219, boa. Olá, Salvador, boa tarde, boa noite, 64. Chama 632000, autorizado o pouso, vento 140 graus, 099, cheque 3. Está baixado e trava, senhor. Livre pouso. Livre pouso, 6326. Pronto, down no 7, nós vamos ver aqui. Chama 326, no solo 32, chama o solo agora 219. 319, né? 326. Aqui, ó, 319. Então, 319, 3, Sora, chama 326, Dezão. Então, 3193, autorizado Galeão. 300, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Lisa Irume. Após, conforme rota prevista no volante de voo. Transponder 5440, controle em 119, decimal 8, correção 1935. 3193, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. 190, pronto, pushback acionamento. Gente, só aguardará o parqueamento do colega no 09, ok? Após o início. Bom, Alfa GDS 01. Solo, Xanel 6326, boa tarde. 6326, Alfa GDS 01. Alfa GDS 01, 6326. Só corrigindo, era mantente da GDS, ok? Sente, vai mantente da GDS, 6326. Então, 3193, autorizado, puxa, vai funcionar, reposta, vai. 3193. Que vai aqui, livre decolada 1-7, vento no 40 graus, 1-0-9.